mas ela feriu outro soldado. Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados, que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem. Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada, de tanto iludir ela não é mais reprimada. Alô, polícia, pide essa mulher que acabou com a minha vida, que me afogou num copo cheio de bebida. Ó, oh, seu polícia, Joedna. Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida, que me afogou num copo cheio de bebida. Ó, oh, seu polícia, eu quero justiça. Não deixe ela fazer mais uma vítima. Arrojando! Joia de namoro, Vitão! Meu parceiro das antigas! Jura! Fala, Thiagão, família Maratá! Galera do Quilombo, Lagarto! Uma vez ela feriu outro soldado. Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados, que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem. Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada, de tanto iludir. Canta, canta, meu Sergipe, deixa! Alô, polícia! Galera, Simão Dias presente! Polícia, prenda essa bandida. Alô, polícia, que me afogou num copo cheio de bebida. Aperta. Alô, polícia, pide essa mulher que acabou com a minha vida, que me afogou num copo cheio de bebida. Seu polícia, eu quero justiça. Não deixe ela fazer mais uma vítima. Chama! Bora essa, bora essa.